Jesus, você nasceu pra eu nascer, morreu pra em mim viver. Chorou pra hoje eu sorrir, por isso canto assim. Rei, você domina o meu ser. Proceda só de ti.